Aí, parceiro, a liberdade está dentro de você. Tenha fé que você vai encontrar. Está sempre em primeiro lugar. Tem que ter fé que um dia você chegará lá no pódio, em um lugar bem distante do ódio e maldade. Paz, justiça e liberdade para aqueles que estão encarcerados na cela, jogados sem poder, sem viver. Oh, vivendo pra quê? Só você, mas ninguém pode mudar sua história. O mundo é louco, mas o louco aqui é você que constrói. Vive, se vacila, você destrói sua própria vida, não cicatrizando as feridas. Aí é mal, mas eu acredito em você e sei que essa fase logo irá passar. Que a sua liberdade logo, logo chegará. Que pra vida novamente você renascerá. Assim será, tenha fé que você vai encontrar. Liberdade, paz e amor estão dentro de você. É só você renascer. Eu e irmão, tenha fé, tenha fé. É cabuloso, mas não seja derrotado com apenas um sopro. Parceiro, seja forte, a vida ainda continua. Aí dentro ou na rua, a decisão sempre será sua. Nunca baixe sua cabeça, então olhe pra frente. Quebre a corrente, seja inteligente. O sol nasce pra todos, irmãos, não lamente. Você nunca deve desistir de lutar, cê me entende? Não quero ouvir lamentações, então saia da lama. A fé de Jó foi gigantesca, irmão, moveu montanhas. E a sua moverá, se você acreditar. O céu se abrirá e sua vida renascerá. Aleluia, se levante pra essa nova fase. É só vitória, paz, justiça e liberdade. E aí cê vencerá, é só acreditar. Assim será, tenha fé que você vai conquistar. Tenha fé. Tenha fé de você. É só você acreditar, é irmão. É só você renascer. Tenha fé. Tenha fé. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor.